Na primavera de 1519, o imperador asteca Montezuma descobriu que o Deus Criador do Mundo havia retornado como prometido nas profecias. Montezuma envia seus mensageiros para o encontro com a divindade. Os representantes do imperador presenteiam um deus recém-chegado com roupas, máscaras, adereços e muitos outros presentes confeccionados em puro ouro e pedras preciosas. Montezuma estava equivocado. Ele não recebia em sua casa o deus das profecias, que levaria seu povo à glória. Ele estava recebendo o colonizador espanhol Hernán Cortés, que ficaria conhecido por extinguir a glória da civilização asteca. O mito de Montezuma e Hernán Cortés atualmente é questionado pelos mais diversos historiadores. Independente se mito ou fato, a verdade é que essa história resume muito bem a invasão espanhola e a guerra contra a civilização nativa. O México por si só é portador de impressionantes histórias. Muito de sua cultura é apreciada pelo mundo. Seus mariachis, suas pimentas, sua lucha libre, a Virgem de Guadalupe, ou até mesmo mundialmente conhecido Dia de los Muertos. Sua rica cultura é mérito de uma cidadania por vezes injustiçada nas telas do cinema. Na maioria das vezes, os mexicanos, assim como nós brasileiros, são relacionados aos cartéis de droga, à imigração ilegal, prostituição, violência em geral. Uma visão bem diferente da realidade. Conheci um povo trabalhador, receptivo e educado que, enquanto volta seus olhares para o futuro, não deixa para trás seu passado. A pintora Frida Kahlo é considerada patrimônio cultural mexicano. O tempo ajudou a popularizar o seu trabalho artístico, mas em sua influência política que a torna ainda mais evidente na história. No dia 17 de setembro de 1925, o ônibus em que estava se choca com um bonde. Apenas com 18 anos, a jovem é atingida por um dos para-choques, causando-lhe uma fratura pélvica. Entre a vida e a morte, passa meses hospitalizada. Inúmeras cirurgias são realizadas na tentativa da reconstrução interna de seu corpo. A jovem é salva, mas condenada a carregar consigo as dores que mudaria a história do México. Todo o sofrimento de Frida Kahlo foi convertido em arte. Frida usava a pintura para expressar suas tristezas, algumas particularidades e outras sobre a sociedade que vivia. Frida usou sua arte muitas vezes em protesto, para levar a sociedade a maior entendimento da consciência de classes, e é uma verdadeira valorização dos trabalhadores do campo. Em diversos diários, ela relata sua repulsa quanto ao comportamento de superioridade exibida pelas pessoas de países do primeiro mundo, assim como também declarava sua repulsa aos compatriotas de comportamento servil a outras nações. O legado de Madalena, Carmen, Frida Kahlo e Calderón vai além de seu nome. Hoje, ela é para muitas mulheres do mundo uma referência na luta feminista contra o patriarcado hereditário. E para o México, o símbolo de uma legítima mulher mexicana que, diferente de Montezuma, lutou para que seu país fosse reconhecido e tratado como igual, ao invés de entregá-lo nas mãos dos colonizadores. Frida é digna de ter seu nome vinculado à história do México, e ainda mais de ser lembrada como um ícone da cultura revolucionária.